Salve, salve, rapaziada, licença pra chegar. Cogito no bagulho. Yeah. Salve, família Vadius, Costa Gold, 976. Nojos, Vila Madalena, salve Niterói. Minha família, rapa do Pompeia Inc. Tá ligado? Pompeia. Demorou, mas chegou, mano. Salve Astúcia, 2016. Yeah. Abdala Beats. Tudo nosso, tudo do rap.